Tá na hora de fazer dinheiro de verdade, né, Betinho? Tóquio! Glock cravejada e a XR com vermelho sangue. Rolex Day Date, fundo azul, combina com Mustang. A comitiva tá na sul, faz sinal de gangue. As gostosas igual urubu, quando nós desce os tanques. Mas eu te conheço bem, cê não é aquele mano que fala mal de mim lá no Instagram. Só que eu abri minha DM e tinha mensagem da sua mina dizendo que era minha fã. Nenhum problema dela ser minha fã, vou pagar pra me ver amanhã. Só que eu abri a foto bomba e era uma foto no espelho sem sutiã. Então meu mano, não se ilude, que a vida não é o YouTube. No fundo eu sei que você curte, só que tu é mais chato que a VTube. Enterro invejoso igual o Kobe, nós vem pra somar, não dividir. Desse teu recalque, então me poupe. Cobrança é severa quem trair. Glock cravejada e a XR com vermelho sangue. Rolex Day Date, fundo azul, combina com Mustang. A comitiva tá na sul, faz sinal de gangue. As gostosas igual urubu, quando nós desce os tanques. Muita cadeia no meu telefone, vários deles mudaram de lado igualzinho a Tami. Fumifico com o olho do defante, big vetão. Sempre me visto com a roupa que tu vê na televisão e diamante. Passo na Louis Vuitton com uma amante. LED sem grana é o Júnior sem a Sandy. Dinheiro é a coisa mais importante, aliás é a única que importa. Adolescente gosta de romance, essa puta gosta de piroca. Acho que eu vou chamar a Super Nani. Muito filho que eu tenho agora, no começo era eu e o Rani. Eles peidaram pro Mercedes. A três letra que eu mais amo são Pix, Pix, Ted. No começo nós era 3-3 e não 7. Eu vivo pelo F, fudendo fã, fazendo fumaça, fartura. Eu fiz família com a gangue, mas um dia eu tô invicto no tatame. A minha mãe segue madame. Glock cravejada e a XR com vermelho sangue. Rolex Day Date, fundo azul, combina com Mustang. A comitiva tá na sul, faz sinal de gangue. As gostosas igual urubu, quando nós desce os tanques. Glock cravejada e a XR com vermelho sangue. Rolex Day Date, fundo azul, combina com Mustang. A comitiva tá na sul, faz sinal de gangue. As gostosas igual urubu.